Venha comigo se quiser viver. Você está na Vila Cash. Estamos aqui em mais a Zila Cash. Aqui é o Jack Sparrow e War! Sim, sim, sou o famoso Stealth Williams, assassino de dragões. Admirem e esqueçam. Aí, aí, velho, putaria. Eu sou o mestre e eu não lembro de quantos personagens eu matei e de quantas campanhas eu comecei. Sendo que começar foi uma porrada, né? E aqui é Neton, o Conker, e esse é Stealth Williams, meu fiel escudeiro. E no programa de hoje vamos falar sobre as pérolas do RPG, a época dourada da juventude, quando ainda tínhamos o tempo ocioso, né? É, e aí foram 5 anos nesse universo, eu acho, né? Foi mesmo. Ocioso o quê, mano? Coisa melhor pra fazer do que jogar RPG não tem, não, mano. Tudo aí na taverna do Theo Luz, né? É o grande point dos jogos. Theo Luz, praticamente um cassino legalizado, né? Vamos lá, vamos pros e-mails. E-mails não, mas pergaminhos. Isso aí foi massa. Vamos lá pros pergaminhos. Correio. E vamos para mais uma semana de e-mails do Azila Cast. Vamos lá. Se você está gostando da Zila Cash, quer enviar e-mails, o endereço é o arroba. Chamou, o endereço é o azilacast@azileitor.com.br. E o Twitter, esse sim é o @azileitor. E o iTunes, se você quiser assinar o Azila Cash no seu iTunes, tem um link aí embaixo, é só clicar. E os downloads, se você quer baixar para o seu MP3, aquelas caixinhas de som, tem um link aí embaixo também, é só clicar com o botão direito, salvar destino como ou salvar link como. É, algumas considerações que eu queria fazer, porque nós acabamos de vir de um congresso, né, aí de mídias sociais. Sim, sim. Estamos totalmente atualizados e por dentro do futuro da internet. Com certeza, cara. E a gente gostaria de pedir agora, a gente já pediu outras vezes para os ouvintes enviarem o que é que eles estão achando do site, né? Só que agora nós gostaríamos de pedir para os ouvintes enviarem o que eles gostam, independente de ter no site ou não. Sim, sim. É, junto com o e-mail, mandem coisas que você gosta. Sei lá, eu gosto de James Bond. Não tem nada a ver com Cash, mas eu gosto de James Bond. Eu gosto de Tennis Topper. Tennis Sei lá, Topper. Qualquer coisa, bicho. Calculadora científica. Bala Zung, né? Bala Zung, mas se você até hoje consome Bala Zung... Envie para nós, que nós agora temos curiosidade em saber do que você gosta. É, continue divulgando a Zila Cash para seus amigos, parentes, animais de estimação e tudo que você estiver vendo pela frente. Primeiro e-mail é do Paulo César. E aí, Azilados, novamente, muito massa o cast de mentiras. Nunca imaginei que existisse uma pessoa desse tipo na face da Terra. Pra mentir tanto e inventar desculpas desse jeito na hora certa. Como esse tal de Doutor Pinóquio. O cara era profício. Ah, é meio, cara. Mas eu conheço um cara que pode chegar um pouquinho perto do Senhor Pinóquio. Só um pouquinho, né, cara? Porque o Dr. Pinóquio, ele já tá num nívelzão absurdo e não dá pra pegar ele, não. Exatamente. O mentiroso do interior da minha avó, conhecido por todo mundo lá, o Deba. Só pra ter uma ideia das histórias dele, ele já disse que foi piloto de caça e que já foi pro México de cavalo. Fora que no DVD de Boiadeiro, ele falou que tinha ido no México de cavalo e ainda citou o Alasca. É isso. O Alasca? Que diabo é isso? Essa daí foi Tava lá uma vez no interior da minha avó. Isso tá com 4 anos. Tava na locadora jogando Dino Crisis 2, como sempre, né? Paulo César. E esse bicho tava lá conversando com o dono da locadora. Observação, ele fala alto, hein? Até aí tudo bem. É. Aí tava jogando na minha, aí esse bicho chegou lá e disse uma seguinte coisa: eu já fui dono de 2 locadoras de videogames de CDs. Aí eu olhei assim, aí beleza, fiquei na minha, até que esse bicho chegou onde eu tava jogando, olhou bem perto do jogo e disse assim: cara, eu já matei uns 2 desses bichos voando lá perto do riacho, bem ali com minha espingarda. O Dinoman deve ter endoidado, hein, nessa hora aí. Aí eu olhei pra esse bicho e falei: filha da puta, mentiroso da porra. Aí esse bicho ficou falando uma porrada de tempo sobre isso aí. Aí eu fui tirar um sarro com a cara dele: cara, se tu souber o tanto de pterossauro que eu matei, tu vai se escambular. Escambular, nem eu sei o que é que significa, mas beleza. Aí eu pensando que ele ia se torcar, que era o jogo, aí ele... Vixe, cara, tu matou com o quê? E pior que é que tinha 2 caras jogando do meu lado e ficaram numa boa com o que ele tava dizendo, como se fosse verdade. Aí eu fiz igual o Neto: puta merda. Certo que naquele tempo que eu falava isso, não usava o sotaque do Neto pra falar essa frase. Bem, é isso aí, galera. Desculpa pelo enorme texto e falou. É sempre bom ouvir as aventuras do Dino Man, porque ele sempre encaixa o Dino Crisis, né? É mesmo. Sempre encaixa alguma coisa de dinossauro da aventura. Esse é o mais legal. O próximo e-mail vem de Davi Monteiro. Olá, novamente, asilados. Escreva esse e-mail para os últimos 3 programas. Em Ringo no Caqueiro, a ideia de um mortal enfrentar deuses já existia bem de leve. Ryuji, protagonista, quando vai para o torneio mundial enfrentar lutadores com o nome de Zeus e Apolo na Grécia. É isso, cara. Referência direta ao Rock Balboa também. É o que eu disse no cast, cara. Se você assistiu o Ringo de Caqueiro, você fica impressionado como já tem muito elemento dos cavaleiros. É. Você diz que a série foi feita depois, porque o cara tá lá lutando e estoura o cosmos na hora. Caralho. Os golpes têm nome de planeta. É uma viagem, mas beleza. Mas o pior é no torneio profissional, que ele enfrenta, adivinha quem? Okay. Nada mais, nada menos do que Jesus Cristo. É isso, cara. Que é isso, cara? O cara vai enfrentar o Jesus no boxe. É, cara. E Jesus era o campeão mundial com seu super golpe especial, a nova Bíblia. Olha aí, cara. Caralho, eu vou assistir o... Eu só assisti, eu acho que a primeira temporada de Ring no Caqueiro e não vi o Jesus Cristo. Jesus Cristo. Eu vou assistir pra ver como é que foi a luta, cara, porque... Ceia versus Jesus é ímpar, né? Não passa todo dia na televisão. Caralho, bicho. E no BTX, além do protagonista ser Ceia, ele ainda usa uma cyber armadura de um cavalo alado, que é o Pegasus, né? Que conseguiu a vaguinha dele no BTX também. É mesmo. Sobre o Sr. Pinocchio, ele deve ter espalhado muito bem esse rumor de God of War 4, né? Pois sabiam que um animador de videogames colocou em seu currículo Vintime que estava participando da equipe de videogame. Olha aí, cara. Será que não foi esse bicho que deu uma trollada no Sr. Pinocchio, hein, cara? Será que o currículo não é do Sr. Pinocchio? É, pode ser, né? Aí a Sony correu e pediu pro cara tirar essa informação da página. Os rumores dizem que Kratos vai pra Asgard enfrentar Odin. Ah, não. Já que não comprou nada na cara. Tem nada a ver Kratos com Asgard e Odin, cara. Mas o pior que eu acho que é um título bom, mano. Ai. Por fim, uma pergunta: quais consoles cada um dos asilados tem? É uma sugestão. Por favor, coloquem o nome AzilaCast na frente de cada podcast, pois facilita encontrar, o download fica mais organizado. Abraços. É, fica aí a dica, né? Quanto a consoles, a gente vai fazer um pequeno suspense, né? Porque tem um programa especial de videogames aí, né? Ah, é verdade. O pessoal está pedindo e a gente vai revelar tudo nesse programa. E o próximo e-mail aqui é de Georgiana Souza. Galera, esse cast de mentiras foi federal. Eu nunca ouvi tanta mentira, mas não foram mentiras qualquer. foram mentiras federais. A minha tia, que é conhecida por nós como uma grande mentirosa da família, certa vez ela inventou que tinha ganho na Telecena. Puta que pariu. Mas aí disse que ninguém ajudava ela a confirmar. Fiquei com pena e disse a ela que iria ajudá-la. Nunca mais ela disse que tinha ganho. Meu tio foi perguntar, aí ela disse: não, deixa pra lá, já faz muito tempo, pode ser que eu não receba mais o prêmio. E tu sabe o que é o pior da história? Eu acho que a Telecena é o único prêmio que o cara passa uns 3 anos sem ir atrás, eles pagam. Ah, é mesmo? O cara vai receber com juros, né? Gente, estou besta até agora com esses caras. Eles são profissa mesmo. Senhor Pinóquio e Isaías, né? É, as duas autoridades do cast passado. Valeu pelo cast, gente. Abraços. E o próximo e-mail vem de Rodrigo Iron Man. Ai, o Iron Man. 17 anos, Praia Grande. Olha aí, cara, o primeiro e-mail correto, né? Bem estruturado, idade, estado. O Dr. Iron Man está de parabéns. E ele começa com um salve, salve, galera do Azila Cash. Muito bom último cash. Venho através desse e-mail contar a história de um amigo meu que é lenda lá na minha rua. Ele falou que tinha um PS1, mas quando fomos conferir, falou que o PS1 dele explodiu, cara. Isso. Porque passou 2 dias ligados. O que é uma mentira muito grande, que eu já passei uns 5 dias ligado com o meu... Não era nem meu, mano. Teve uma época que eu não tinha um PS1 e eu aluguei o PS1 do Zildo, né? É. Aí parece que o PS1 dele veio sem memory card. Aí o cara querendo finalizar o Final Fantasy VII, né, e tal, aquela agonia, e o videogame ficou 5 dias ligado direto e nunca deu nem problema. Que era o PS1 do Zildo também, né, cara? É, o PS1 do Zildo era outro nível, né? É, gostaria também de sugerir um cast sobre desenhos antigos. Olha aí. Seria bem divertido. Bem, no mais, nada mais. Aí, frase típica Manel, né? Profunda aí, encerrando. E fica anotado. Eu acho que já teve uma gente que pediu um cast sobre desenhos antigos e fica mais um ponto aí. É verdade. O grande Mago Netril precisa de bravos heróis para uma missão perigosa. Se houver um ladrão, guerreiro e mago bravos o suficiente para realizar esta tarefa, que me sigam até a Torre do Grande Mago. RPG não é aquela parada que o cara... recoloca a coluna dele no lugar. Não, é, mas é isso aí, né, não? Como é? Então é por isso que a gente chamou o mestre, né? Porque esse bicho tem um joelho meio ruim, ele vai dar o depoimento dele aí, né? RPG. Não sei o que, da postura. Não. Na verdade, o RPG é o Role Playing Game, né? O jogo de interpretação de personagem. Ah. É, se você for traduzir ao pé da letra, não vai fazer sentido nenhum, né? Rolar jogando jogo, né? Isso é uma coisa meio esquisita, né? Rolar jogando jogo é show, viu? Mas até que essa parte role aí tem um significado, né? Porque você rola dados. Sim, forma. Sim. Ah, então não é aleatório. Você joga o jogo rolando dados, mano. É uma espécie de teatro na qual você não tem personagens pré-definidos, né? Porque num teatro de verdade você pega personagens já pré-definidos e interpreta-os à maneira como está colocado no papel. Nesse caso, você vai criar o seu personagem para poder colocar ele na interpretação, né? Exatamente, e você dá a personalidade e a interpretação que você bem quiser ao personagem, né? Baseado nas características dele, da ficha dele. E baseado numa coisa muito importante também, que o pessoal sempre quebra, que é a pendência do personagem, no caso de D&D, né? A pendência? Isso é uma coisa pendência? Que... Como é? Caótico. caótico e neutro, neutro e bom, essas coisas. Ah, sim. Pois é, mas essa é uma coisa que pode ser discutível antes de começar as aventuras e as próprias campanhas também, né? Ah, então, peraí. Então quer dizer que o RPG é um jogo que você interpreta uma pessoa que você não é, baseado em uma ficha que descreve essa pessoa. Sim, sim. É, sendo que você constrói essa ficha ao seu bel prazer, né? De acordo com as regras do jogo, né, claro. Tem o poderoso mestre, né, que é o cara que cria as aventuras, né, que no nosso caso é o grande Felipe. Não, é o grande mestre ou mestre. Ah, é, o grande mestre. Pois é, no caso, todo RPG, isso vale pra todo, pra quase todos, na verdade, né? Você tem os jogadores e tem o mestre, né? A gente separando assim, bruscamente, assim, as ações de cada um. Qual é a situação que você não tem esses dois? O RPG online. É mesmo, né? Mas o mestre é o sistema do computador, mano. Ah. Mas a gente não pode comparar um computador com pessoas, né? Não tem como. Computador é mais massa. É mais veloz, é? É porque ele te dá certos prazeres que as pessoas não te dão. O mestre aí tá fazendo um curso de piadista, aí ele tá se garantindo. Ei, você que vem de outro reino, obedeça quem é de outra raça. O que que representa a figura do mestre, no caso? Na verdade, o mestre não tem, assim, uma representação física, né? De certa forma, assim, do ponto de vista do jogo. O mestre é um universo que conspira contra o jogador, né? Não? Ah, é? Caraca, bicho. Quase um pensamento pode se levar pro resto da vida aí, viu, Neto? Isso aí, o universo falou. Que conspira contra o jogador, isso aí foi bom, viu? Não, pois é, aí o mestre, ele prepara histórias ou as pega já preparadas, né? Ele lê previamente, geralmente era pra ser assim, na verdade, né? No nosso caso, a gente começava às vezes a aventura na base da improvisação mesmo. E continuava assim até o fim, né? Mas é justamente essa uma das grandes macetes do RPG, é que você pode improvisar, né? Você não precisa... O mestre, ele tem que estar preparado para os vários tipos de escolhas e caminhos que os jogadores podem tomar durante uma aventura. Ele tem que estar preparado para qualquer baque. Mas tu sabe o que foi que me impressionou ali da primeira vez que eu joguei RPG na minha vida? Foi a questão dos dados. Papá, pra tu tirar as palavras da minha boca, mano. Foi exatamente isso aí que eu ia dizer. Porque logo quando vocês me chamaram, até o mestre... Aliás, o Stealth Williams, o mestre, o Neton, eles me chamaram para uma campanha de RPG. Aí eu, meu irmão, que diabo é isso aí? Aí eu fui, né? Vocês me explicaram que era um jogo de interpretação. O cara pensava que era corra do Satã, né? Já. Aí os caras mostraram os dados, bicho. Meu irmão, que coisa magnífica, bicho. O engraçado é que a galera... Normalmente só tá acostumado ao velho dadozinho de 6 lados, né? É quando chega ali um poderoso D8 ou D20, aí pronto. Bicho, o D20 ele arrepia, mas quando o cara assim, vixe, meu irmão. Quando eu vi a primeira vez um D20 na minha vida, eu, meu irmão, o que é isso, bicho? É uma bola, né? Mesmo. Uma pedra. Aí tem vários tipos de dado, né? O D4. Tem o D4, o D6, D8, D10, né? Até o D20, né? São 6 tipos de dados, né? Um tem 4 lados, outro 6, outro 8, outro 10. O Telos, como só jogava com mago, ele era o D4, né? Era, mano, tu não jogava com mago aí e tal. Ah, tipo inferno. Existem também outras personificações assim de dados, né? Outros tipos de interpretação, tipo... Ampulheta, né? Também, cara... Não, pois é, não, o que eu quero dizer aqui, o tipo, um dado de 4 pode ser um dado de 2 lados, à medida que o cara toma como sendo o número 1 e 2, um número 1, e número 3 e 4 como sendo o número 2, né? Uma roleta também pode ser considerado um dado, né, então... Uma moeda pode ser considerada um dado de 2 lados. É mesmo, eu me lembro que na época que a gente jogava o Pokémon, a gente utilizava uma moeda. Uma moeda, dado de 2 lados. O 01 poderia ser considerado um dado? O 01 é meio tendencioso, porque sempre tem aquele cara que Precisa pensar, rebotar, o cara rebotar a Zera e o cara pode com o outro, é uma mentira. É mesmo, tem razão, o Zerinho é polêmico. Pois é. Mas pois é. O Zerinho um americano sempre dá pro certo, então. Zerinho um americano. Zerinho um americano aí, tá boa. Eu quero saber da onde é que tirar esse nome, Zerinho americano. Por que que ele é americano? É americano, porra, é americano, mano. Veio da América do Norte, americano. Porque sempre acumula mais dedos, mano. Ei, você que vem de outro reino, obedeça quem é de outra raça. Tem o D&D, né, que foi criado, o Dungeons and Dragons. O D&D é o mais conhecido de todos, né, o clássico RPG medieval. Foi o primeiro que eu joguei, e o último também. O primeiro que tu jogou não foi o First Quest, não? Não, mas... o primeiro que eu joguei antes de vocês, tirando o Theo, que ele já tinha barba na época, mas antes de existir PlayStation, eu joguei o Dungeons Dragon, primeira edição, mano, da capa do dragãozão do mal e tudo mais. Ah, o D&D, né, ele foi criado no final da década de 70, baseado no jogo Wargame. Que era um jogo assim um pouco mais complexo que o WoW. Eu tenho assim, essa leve impressão que eu já cheguei a ver esse jogo em algum canto. Na outra encarnação, eu... foi? Eu nunca cheguei a jogar. Foi em 1700 e alguma coisa assim. Eita! Pois é, aí depois, o D&D mesmo, a primeira edição que a gente conhece, ele sofreu algumas alterações, eu tenho quase certeza. Ele começou meio que toscamente, né? Tudo. Eu me lembro que a primeira edição era tipo, a raça era atrelada à classe, né? Uma parada dessa. Tinha anão e elfo como sendo raça e classe ao mesmo tempo. É, justamente. Foi daí que surgiu esse negócio de que todo elfo é arqueiro, né? Aham. Uhum. É, justamente. Você falou disso. Eu me lembro que tinha um robozão filha da puta, porque o elfo era tipo bugado, né? Pro cara ser um elfo, tinha que ter uma combinação zona miserável ali no dado, tinha que ter uns 3-18 lá no meio. Era um personagem, na época, era o personagem mais complicado da pessoa crescer, né? E a pessoa não tinha muita alternativa, não. A pessoa tinha que escolher... Porque a estatura do elfo era mediana, né? Esse bicho nunca passava pra... A pessoa não tinha muito pra ao que recorrer, né? Ela era escrava dos dados na época do D&D primeira edição. Aí o D&D, basicamente, ele se resumia a um grande tabuleiro, né? Como se fosse um mapa de uma masmorra imensa. O primeiro D&D, nesse caso aí, né? Aquela versão que a gente vê aquele dragão... Mentiroso, né? Colossal ao quadrado. Mentiroso não, meu. Eu acho ele simpático. Simpático? É quase um Pokémon, né, ele? É, aquele cara com aquele machado minúsculo, pensando que vai rachar a cabeça do dragão em dois. Eu conheço um maluco que tatuou aquilo dali nas costas. Tatuaria o dragão, mas o cara não tatuaria. É mesmo, né? O cara... Pega mal, né? Nessa época, o D&D, você só avançava até o quinto nível. Né? E era tudo misturado. Vixe, Maria. Jogador, livro do mestre, livro dos monstros, mesmo livro. A Maria era mais econômico. Sim, sim. Porque eu me lembro que o grande lance disso aí que eu achava legal era você ir lá na Maria Fumaça, né, do shopping. Maria Fumaça. E você comprava o jogo todinho, já via dentro de uma caixa, cara. Era massa demais. Você não tinha complicação, só você só dizer: ei, pai, compra lá um Dungeons and Dragons pra mim, mano. Já vem numa caixa e tal. E é um jogo. Só que se o seu pai fosse cristão, alguma coisa assim, ele não comprava, né? Porque o dragão era sinistrão na capa. Teve épocas. Sempre, né? E tudo aí era... Teve épocas aí que o Gilberto Barros disse que o RPG era cor do capeta, né? Era Devir na primeira edição? Não, era não. Nada, mas era Grow. Ei, você que vem de outro reino, obedeça quem é de outra raça. Ah, quando esses empresários aí descobriram, quando eles descobriram que dava pra ganhar dinheiro com essa parada de RPG, aí vamos dividir, né, os livros. Aí criaram o livro do mestre e o livro do jogador, que era o principal, né, que você tinha todas as regras, e o livro dos monstros, né? Basicamente, pra se jogar D&D, hoje você precisa apenas do livro do jogador, o resto você consegue na internet mesmo o restante das coisas. É isso, cara. Não, mas hoje em dia você precisa das miniaturas, meu chapa. Ah, é. Pois é, mas aí... Sem miniatura é foda. Mas aí é a questão também, isso é uma coisa a se combinar antes da campanha, né? Depois eu vou contar uma história que as histórias a gente nunca fez, né? Eu só jogo se for com miniatura agora. De agora pra frente é só miniatura. O problema é que a tua miniatura, mano, teu barba ia ter uns 20 centímetros de altura, ia ser mó mentira. Pois é, meu bicho, ia ser proporcional à minha grandiosidade, mano. Não, mas vale a pena falar dos sistemas do RPG, né? Tipo, tem o... É, com certeza. P- Primeiro foi o D&D, né, que é o clássico D20, que você usava todos os dados. Na década de 80, você viu o surgimento do GURPS, né? GURPS? Puta merda, mano. Que ao pé da letra significaria Universal Roleplay System, né? O sistema de jogo genérico universal. É medieval também? Não, pois não, é, ele era para cientistas nucleares, mano. Caraca! Era quase isso. O GURPS, na verdade, ele é bastante complexo, né? E o GURPS, ele serve para jogos ambientados na era medieval, como no presente, como no futuro. Ah, sim, sim. Passado, tem presente, o GURPS, ele e é bem... E realidades claro. Alternativas. Tem o GURPS Cyberpunk, né? O GURPS, resumindo. Eu me lembro que tinha o GURPS Pelourinho, que na capa era o Tonho Fagundes, cara, na capa e tal. Só não tem o Estênio Garcia junto com ele, né? É porque naquela época ali o Estênio Garcia não era famoso ainda. Pois é, né? Aí, pra a gente avançar mais um pouco, né? Você tem também o Storyteller, né? Que é a famosa... Storyteller é um jogo muito mais de interpretação, né? Não é tão jogo de combate. Né? É, com certeza, mais interpretação. É você... O Storyteller é tipo o Crepúsculo, né? Mais conversa, romance, uma vezinha perdida que rola uma mão de pé. O resto é tudo... interpretativo. Dos storytellers conhecidos, tem o Vampira Máscara, né? Aham. Lobisomem, o Apocalipse e Mago Ascensão. Exatamente. Que hoje em dia o vampiro é vampiro, o Hacking. É. Essa eu não sabia. É. Eu não... E o lobisomem é a destruição, eu acho. Uma parada dessa. Caraca. E Mago, eu não sei a quantas andas, não. É um Mago, vampiro era massa. Dos três, né? Mas o Vampiro tem outra versão dele que eu achava mais animal, que era o Vampiro a Idade das Trevas, né? Tinha um Lobisomem a Idade das Trevas também. Sim. Era ambientado num mundo medieval, né? Dos vampiros e dos lobisomem. Sim. Uhum. Esses eram... Você tem o 3DT, o famoso 3DT. 3DT, cara. Puta merda, o 3DT era massa que ele vendia na banca, cara. Porque o 3DT, ele é daquela galera da antiga Dragão Brasil, que eu não sei nem se existe mais, né, Dragão Brasil. Acho que não existe mais, não. Ou existe? Acho que não. Se não existe, a gente faz um minuto de silêncio aqui pra eles, porque os caras eram foda. É mesmo, cara, porra. O 3DT, né? Quer dizer, ele é brasileiro, resumindo, né? Sim, é um jogo. No começo ninguém sabia que ele era brasileiro. É que porra é essa? Defensores de Tóquio é um jogo japonês, por acaso, né? Aí, só que é um jogo bastante simples, na qual você só usa o dado de 6 lados. É, esse era o grande lance do 3DT, porque pra época que a gente jogava, né? Um dado de 20 lados era um absurdo, né? Pra você comprar. Sim. E outra coisa, o 3DT é o RPG mais indicado pra quem quer começar a jogar RPG, né? Fora, é mais... fora os de acrílico, né? Era os mais caros, né? Pra doido ali, o cara tinha que juntar uma pequena fortuna pra poder jogar D&D, na verdade, né? Eu me lembro que toda vida que a gente ia começar uma campanha era essa fuleira, o cara tinha que gastar dinheiro com xerox, dinheiro com dado. É verdade. Eu só voltava... baixar mais uma classe na sociedade pra conseguir jogar o RPG, né? O 3DT, ele era um sistema bem simples, né, cara? Que você... Bastante simples, realmente, né? Ele tem as mesmas coisas dos RPGs tradicionais, né? Atributos físicos, mas... Sendo que o interessante a citar aí do 3DT é que ele é um sistema que incorpora qualquer tipo de... vamos dizer assim, situação. Também. Então... No D&D é só medieval e ponto final. D&D é mais realista. Já há as classes predestinadas e tudo. E já no 3DT não. É um sistema que pode aderir a um desenho animado qualquer. Você pode, tinha também, por exemplo, 3DT do Dragon Ball. Smurfles. Smurfles. 3DT do Caverna do Dragão. Jurassic Park. No final, o Caverna do Dragão é baseado no primeiro Dungeons and Dragons. Ah, né? É mesmo. Com certeza. Caverna do Dragão. Pra quem quiser saber como é o mestre, né, fisicamente, ele é igual o mestre dos magos, né? cabelos brancos e... Detalhando que se você quiser prestar bem atenção e realmente ver o que é o RPG, o D&D, você assiste um capítulo ali do Dungeons & Dragons, um desenho animado, você meio que vai ver classes que existem nos livros, em desenho. Os personagens ali fazem parte do livro. Aí você já imagina aquele personagem sendo interpretado na vida real por alguém jogando RPG. Mas o Dungeons & Dragons, o desenho, cara, é o mesmo Caverna do Dragão. É, justamente. O nome em inglês então, é Dungeons & Dragons também, né? Claro. É isso que eu tô falando. E pra quem ainda não se tocou até agora, Dungeons & Dragons é Caverna do Dragão, porra, traduzido. Na verdade, é Cavernas e Dragões, né? Dungeons and Dragons. Sim, uma tradução livre. Né? Calabouços, na verdade, calabouços. Cavernas é caves. Porque justamente isso, a ideia de principalmente do D&D, que é o mais famoso, né, era justamente isso, você entrar numa masmorra abandonada, num castelo abandonado, que poderia ser chamado de masmorra de certa forma também, e descer o pau nos monstros que você encontrar no caminho, né, que eram personagens do mestre, né, também. Pra você ter uma ideia, a aventura é como se fosse um episódio de do Caverna do Dragão, né? É, pronto, justamente. Neste meio tempo, avançando, né, depois o pessoal do D&D não se contentou com os miseros os dólares que eles tinham ganhado e criaram Advanced Dungeons and Dragons. Puta merda. Da edição. Que foi introduzido aqui no Brasil a partir do famoso First Quest. A primeira missão. Mas o Advanced Dungeons and Dragons é um dos mais animais ali. É uma evolução mesmo, cara, do RPG. É, o Dungeons, na verdade, a grande... Eu assim, minha opinião própria, assim, é... O Dungeons and Dragons, terceira edição, foi o grande... É realmente o grande lance deles aí. Concordo, concordo. Terceira edição pra mim é o melhor jogo de RPG que existe. Eu discordo. Eu concordo. Terceira edição é o terror. 3.5 é pra ganhar dinheiro e enganar os bestas. E o quarto? 4.0 é para renovar tudo que existe em RPG. Porque então o quarto é o melhor, mano. A adaptação dele é totalmente diferente. Há novas regras, há situações que os personagens ganham novas habilidades que até então não existiam. O sistema evoluiu, né, com o tempo. E complexificou, na verdade, o que torna, assim, de certa forma, mais trabalhosa ainda a missão das pessoas de entender o jogo, né? O sistema é foda, parceiro. Não, é, só ambientando rapidamente, né? O First Quest, mas foi realmente o primeiro jogo que a gente jogou, o nosso grupo especificamente. Eram regras simplificadas de AD&D na qual no conjunto vinha os dados, as miniaturas. Que era o mais massa. Era o mais massa, né? Segundo o Neto. E quatro mapas de mapa. Peraí. Mas o First Quest era o AD&D, que ele vinha com os complementos, né? Ele vinha com o mapa, já vinha a aventura pronta. Não, eu acho que o First Quest, ele era tipo, eles não tinham lançado ainda. Eles tinham lançado o AD&D era tipo um café com leite, eu acho. É tipo uma degustação, não era não? Pro cara sacar como era a parada e tal. O AD&D ele já tinha sido lançado quando o First Quest foi lançado também. O negócio é que o First Quest é uma introdução para o AD&D. Pra pessoa entender o AD&D. Né? E onde é que o Carameicos entra nessa história aí? Acho que Carameicos, é Dragonlance, Forgotten Realms, todos são dessa época já do AD&D, se não forem já do AD&D primeira edição, né? Que eu acho que são do primeira edição ainda. Ravenloft, a Mistra. Ravenloft. Ravenloft é foda. Esses todos são livros da qual você comprava como suplemento adicional para poder jogar novas aventuras com novas classes. Do D&D, né? No caso. Do D&D. Sim, esses são... Ele tá citando aí. São vários universos diferentes. E vem o Dungeons & Dragons terceira edição, que é onde está ambientada a maior parte das pérolas que nós vamos contar daqui um pedaço. Só as melhores estão ambientadas nesse universo aí. É verdade. E a quarta edição, que a gente não chegou a jogar, nem por acaso ler ainda, né? Porque... Mas a gente vai jogar futuramente, né? Sexta-feira agora, hein? Eu li, hein? Pois é. Vou botar no Twitter essa parada, né? O First Quest, né? Só pra citar alguns personagens. Quem é que não lembra do primeiro... Da primeira masmorra, né? A Tumba de Demara. Eu não lembrava. Tu me valesse 1 milhão no show do milhão, eu errava essa daí. Depois tinha o morro, eu tô tentando lembrar aqui. Morro, né? Eu me lembro que o primeiro chefe era um general hipopótamo, não era não? Ogro. Não, um ogrão, um ogro doido. Famoso Boné de Axé. Lenda Boné de Axé, velho? Como era isso? Pois é, né? A segunda masmorra, né? O espírito do Morro do Tormento, mano. Puta merda. Caralho, mano. Morro do Tormento é foda. Tinha a terceira masmorra que você não sei se você se lembra, que é umas naves, tudo era tudo no espaço, era mó mentira, tinha uns asteroides. Aquele mapa ali é totalmente sem nexo. Star Trek, é? Mas que mapa é esse, velho? Se o mundo é medieval, que aventura? Pois é, isso aí foi um vacilo que, na minha opinião, eles deram. Eu também achei meio forçoso essa parte aí desse. E o nome da aventura era Atravessando o Espaço Selvagem. O cara devia ter pego uma aventura do RPG do Star Wars, né? Vixe, mano, bota aí, né? Eu pensei que tu ia dizer que o cara tinha pego um baseado, ó. Tá bem, ó. Pensando que essa aí é a última, né, Felipe? Não, a última era Sob a Montanha do Medo. Mas pera aí, o cara vai no espaço e volta. Vai no espaço e volta. Ah, mas aí o cara volta com arma laser, sabre de luz, o cara não dava pra ninguém. Não, eu acho que tu tá trocando as bolas aí. Eu acho que não estou. A primeira a tumba de Demar, Damara, como tu falou aí. Aí depois a Sob a Montanha do Medo. Não é, o espírito. Aí terceiro, o espírito do Morro do Tormento. E o quarto, Atravessando a Ilha da Selvagem. Pois tá errado, porque se você está olhando no Wikipedia, eles botaram a sequência toda errada aí. Ih, desmascarou! Esse eu li semana passada, aí eu me lembrei. Esse é o mestre, rapaz. Eita, ele aí de novo, bichão. Vai lá. Aí eu acho que você pode estar errado mesmo. Quem é que não se lembra do famoso mago? É o Métrio, né? Ou é Métrio, se não me engano. O famoso mago Métrio, né? E tudo. Que era meu primo. Personagens. Contratava os personagens pra poder fazer esse tipo de aventura. Ah, eu me lembro desse lance mesmo. Tinha até umas gafes memoráveis, né? O First Quest, ele tem umas gafes memoráveis. O First Quest. Não, mas agora o que vocês não disseram que era o punk do First Quest era que tinha um CD de áudio, cara. Justamente. O CD de áudio era que era a grande mancada também deles, né? Porque se vocês não lembram, cara. Eu achava fantástico, cara, isso aí, velho. Eu também, eu achei fenomenal. Não, ele realmente, assim, ele fizer a introdução dele sobre AD&D e sobre RPG é fantástica. Eu acho, assim, muito boa. Pra quem quer aprender tudo o que é o RPG, é excelente. Mas, durante, eles competiram mancadas de interpretação, na minha opinião. Que? Como, tipo, eu não sei se vocês lembram, né, quando começa a primeira aventura, né, a tumba de Damara, as faixas correspondem à aventura, aparece um mensageiro do mago Métrio, né, que é tipo como se fosse, o, de certa forma, o prefeito da cidade, né, um mago. Não, mas peraí. Tu vai dizer agora que o cara deu uma mancada na interpretação, sendo que tu vai mostrar a versão real, né, agora? Pois é, eu vou falar mais ou menos as mesmas palavras que falaram lá na hora do CD, né? Eu não lembro muito bem, mas foram mais ou menos essas palavras. Chegava um mensageiro na taverna e ele dizia: grande mago Matthew convoca 3 aventureiros para uma missão perigosa. Aí a grande mancada: se houver um ladrão, mago, guerreiro, quer dizer, a negada chamava o cara de nome de ladrão. Ladrão. Pois é, só que no AD&D eu acho que já tinha um nome ladino, né, pra poder dizer que na verdade... Que é mais educado, né, porque não. Chamar o cara de ladrão sem ver nem pra quê é foda. Educado é o gatuno. Educado é gatuno. Aí, gatuno seria bonito, né, bicho? Educado, mano, é o Isaías que é discoidista, mano. Não me falar isso, né, tá bom. Sempre quando começava essas campanhas aí de aventuras e tal, sempre rolava essas histórias rolando comédia, né? a gente sempre começava altamente empolgado, fazendo mil planos, o pessoal já pensava, mal tinha feito a ficha, já pensava que tava chegando no 20º nível já. Era sempre era uma comédia, né? Porque o pessoal se reunia um dia, porque fazer ficha, mas principalmente de D&D, é demorado pra caramba. É show, mano, dava maior valor a pré-sessão, que era só criando ficha, mano. Praticamente a gente perdia uma tarde inteira, né? A gente começava a comer de tarde, a galera mal tinha almoçado, né? Eu tinha feito de jejum, já tava fazendo as fichas, né? E até o começo da noite. Isso era clássico. Demorava um dia, né? Pra fazer só uma ficha. E era... também eram outros tempos, mano. O cara perdia uma tarde lá na taverna do Telos, brincando ali. O cara perderia até duas. É mesmo. Tinha teve uma época que a gente praticamente jogava todo dia. É verdade. Graças a Deus, mano. Ótimos tempos esse aí. A saudade daí tudo. Eu vinha praticamente com as missões, praticamente era só uma frase que eu tinha escrito numa folha de papel e ele enrolando a missão na cabeça. É não? E eu pensando que tu fazia um roteirozão federal, mano, tipo um Senhor dos Anéis. Eu também, mano. Se eu fizesse um roteiro, eu estaria tudo abismado com os stories. Tá merda, bicho. Felipe é o senhor do improviso. Engraçado é que assim que a gente começou, como a gente era muito moleque, né, e tudo. É, tirando o Theo aí, que já tinha 40 anos nessa época. Basicamente, eu não posso falar muito desse negócio de idade, né? Então, pronto. Mas a gente começou a jogar, não sei se vocês estão lembrados, era uma das meus grandes defeitos, eu era assim, um espécie de narrador meio psicótico, psicopata, né? Eu me lembro que na primeira vez que a gente jogou, dizia assim, não, vocês estão andando, aí o arbusto se mexe. Aí o cara faz assim os arbustos com a mão, né, pra ver o que era o tarrasque, ó, corre negado. Sem contar que na primeira partida o Luan morreu de uma pisada de um tarrasque, né? Foi esse tarrasque aí, mano. É o Luan, não, eu encaro. Pois é, o tarrasque na época foi apenas meramente um enfeite, ia ser um enfeite pro final da campanha, né? Mas tudo bem. Quem não se lembra da famosa história, mano? A gente tinha começado a jogar D&D, os caras, macho, estavam avançando de nível e tudo, chegaram no terceiro nível, e todo mundo lá empolgado, aí teve um tempo que a gente teve que parar, né? Aí nesse meio tempo, mano, o mestre veio com putaria de concurso público, né? A gente decidiu, né, que durante um mês os personagens iam estar treinando, né, e tudo. Eu acho que isso aí foi em D&D, se eu não salvo me engano, não foi... Foi em D&D, eu acho, sim. Eu tenho quase certeza. Não, foi D&D, com certeza. Na época o famoso taco, né? Taco, vixe Maria. Tentativa de acertar a categoria zero, quem é que não se lembra desse nome? Muito mal bolado, né, por sinal. E foi a pior coisa que fizeram do AD&D, mas sinceramente, esse negócio do bônus base de ataque foi a grande inovação pra mim. Neste meio tempo, né, são as histórias mais loucas que eu acho, assim, sabe? Aí eu disse assim, não, pois é, pessoal, vocês aí treinando pra caralho, tudo isso aqui, estão no 8º nível, agora todo mundo se surpreende, né? Vixe, no 8º nível, né? Que diabo é isso? Aí todo mundo ficou empolgado, aí o mestre, não, e durante esse treinamento vocês ganharam armas e tudo, mal mentira. Aí né? O cara disse assim, cadê o porra do tarrasque agora? Aí começou as aventuras e tudo lá, aí eu disse, aí, gordo, deve ter feito muita merda, que os caras estão matando todos os monstros que eu tô botando aqui no caminho. Aí até que eu decidi fazer a coisa, sabe uma coisa? Eu tô arrependido de ter feito isso, né? Eu como mestre, pensando comigo mesmo, né? Aí botei uma sala imensa. Botei uma sala imensa, né, e tudo. Na qual existiam dragões, né? Detalhe. Dragões verdes. Não, detalhe, eram dragões brancos. Eu mas também. Tinha um pequeno detalhe. Eles drenavam níveis. É, mas aí foi foda, viu? Aí todo mundo sai de lá, level 1 de novo. Os caras bem magão, né? Era melhor ter dito que eles caíram na fonte da juventude e desaprenderam tudo. Na verdade, eu lembro que foi uma das primeiras campanhas que todo mundo morreu. E a gente decidiu. Uma das primeiras, não. A primeira. Porque todas as restantes seguiram a mesma marcha, né? As próximas 10 seguiram essa marca, não foi? Doida, Stealth Williams não morreu, mano. Essa época não morreu, né? Virou purpurinho. Projeto, né? Aí os dragões, né? Com dando os bases de ataque, mal mentira e tudo. o cara rolava o dado de 20 e tudo aí. Ah, atacou, te atingiu. Pá, deu uma patada. Tu joga um D4 aí. Aí o cara recebeu o dano do dado e ainda perdia 3 níveis. Aí o cara, pô, o cara saiu dessa luta com menos 4 níveis, né? Praticamente o pessoal ficou no devendo, né? Praticamente os níveis pro best. O cara entra como Conan e sai estilo Wood Allen. Ei, você que vem de outro reino, obedeça quem é de outra raça. Pois é, né? Nossas campanhas, mas elas geralmente tomavam esse rumo, né? O pessoal não passava do terceiro nível e morria de alguma forma macabra. Eu me lembro de uma vez que queimaram o Stealth Williams na fogueira porque pensaram que era uma bruxa. Que foi isso aí? É o som da fogueira, né? Eu lembro, mas de outra campanha, mas que no meio da masmorra tinha um buraco, não tinha uma pedra, como disse o poeta lá. Um buraco cavernoso, mas assim, imenso e tudo, e que tinha várias estacas lá embaixo. Aí a galera tinha que pular o buraco, ó. Eu me lembro que toda campanha aí do mestre, alguém morria, né? Eu me lembro que toda campanha do mestre com o Isaías era demais. É mesmo. Esse, na verdade, é um ponto em particular, né, mas desse AzillaCast. É mesmo. Aí. Na verdade, a gente pode começar pelos personagens menos caricatos, né, macho? Tipo, nosso colega, macho, o famoso Luan, anteriormente citado no AzillaCast 9 ou 8, se eu não me engano, né? No Histórias de Colégio. No 9. Ele tinha o costume, macho, de criar um personagem, então eu lembro muito bem disso, e dizia logo pra mim, a primeira coisa que ele dizia: meu personagem tem 2,15 metros de altura. Isso aí, né? Não, mas tem que jogar o dado aí pra ver a altura do boneco aí, não sei o que. Personagem do boneco. O boneco, né? E o nome dele sempre era Sir Cost, né? É, que eu até chamava o Senhor Costa. Senhor Costa. Ah, não, mas o Luan, me lembra, ele usava, era o Sossoro Wallace, não era não? Isso aí era... Olá, Sossoro Wallace, é filho de Barrett Wallace. Quem usava, esse é o Gaúcho. Mano, saudoso Gaúcho, mano. O Gaúcho, na verdade, o nome dele, mas quando ele jogou RPG com a gente, bem lembrado, inclusive, né? O nome dele, mas praticamente ocupava uns 2 linhas ou mais. Né? Ele era filho de não sei quem, avô de não sei quem, primo de não sei quem. E assim, e por aí ia. E que ele era um dos únicos que usava nomes épicos, que eu me lembro que o Theo jogava com o Michael Jordan. Michael Jackson, né? O Theo também usava direto o Axel Foley. Puta que pariu, é mesmo. Axel Foley, eu creio realmente. O Stealth Williams, né? Esse personagem Stealth Williams, eu lembro, mas que eu perguntei que diabo de nome é esse, né, Theo? Aí o Theo. Eu sei que é galinha veloz em élfico, né? Meu Deus. Aí o Theo falou, não, Stealth, porque tem o famoso caça lá, né, e tudo. E o Williams, mas por causa de um dos criadores do terceira edição, né? Na verdade, um dos que reescreveram o AD&D para a terceira edição, Skip Williams. Stealth Williams era o nome do coreógrafo da Madonna, mano. Por isso que esse bicho botou e inventou essa desculpa aí, mano. Stealth Williams. Eu só sei que eu tenho a ficha dele aqui, hein? A bicha é doideira. Esse negócio de nome era clássico, bicho. Que se polava essa putaria mesmo. Eu me lembro que eu sempre fazia um personagem, um monge. Aí eu... Teve uma vez que eu botei o nome do cara de Jet Li, né? Jet Li. Já botei de Jack Chan. E misturou os nomes já, né? Também Jack Li. Jack Li, né? E tu nunca fez o Fu Manchu, não, mano? Fu Manchu. Falar em misturar o nome, eu... O outro doente aqui botou Bruce Balboa. Bruce Balboa era um clássico, meu bicho, era o senhor da pancadaria. Mano. Bruce Balboa, bicho. Aí misturou totalmente a parada, viu, mano? Como é que pode, meu? Nome medieval, o cara. Jack Chan, Bruce Balboa. Bruce Balboa é medieval, pô. Bruce Balboa, porque o meu personagem era humano, mano. Se ele fosse elfo, orc, tudo bem, mas o cara era humano, mas gente fina e tal. Ah, eu me lembro do meu clássico pirata, que era o Jack Sparrow, né? É um dos clássicos do D&D, né? Que tinha várias raças e várias classes, né? Que podia escolher o prazer, né? Sim, sim. Eu lembro, mas que tinha umas aventuras antes da gente começar a campanha mesmo, que a gente tinha um dia que a gente reunia umas 8 pessoas, mano, pra jogar. Hoje um dia que foi o Ícaro, o Manel do Zói Grande. Manel do Zói Grande. Não, o Manel do Zói Grande, eu nunca joguei com esse homem, não, viu? O Theo sabe quem é, o Theo. Mano, é o dos Zóio. Tu conhece. Eu sei quem é, mano. Nunca fiquei. É o Fusca, né? Vocês estão dizendo? É, mano. Fusca, mano. É o dos Zóio Grande. Aí jogou também, né? Tom, Jack Sparrow, Theo, Poderoso. Qual o personagem do Lulu, hein, Theo? Aí mesmo. Sou foda. Jogou o meu irmão, macho. E jogou ainda também o famoso Isaías. Isaías. Penetra também, que é uma história também particular esse Penetra, hein? Eu sei que era uma esculhambação, mas pensei, quando tinha mais de, assim, tinha a beira dos 10 personagens, mas era uma esculhambação, porque só pra você jogar a iniciativa dos caras, mas era incrível, era uma briga, eu sou o primeiro a jogar a iniciativa, não sei o que. Não, mas agora o que eu achava mais massa de jogar a iniciativa era o seguinte, a gente jogava no mesão da taverna do Telos, né? Sim. Aí beleza, aí a mesa da taverna do Telos era um tampuzão de vidro, mano. Aí chegava o Isaías pra jogar, iniciativa dessa porra, não sei o que. Aí me jogava o dado pra cima. Faltava bater na lua. Aí de quina no vidro, mano. Faltava. Dava uma dor no coração. Que putaria, mano. Não sei o que é quebrar o vidro. O diabo é isso, mano. É, mas eu não sei como é que esse vidro não quebrou, viu, mano? É, viu? Que sorte grande. Ah, legal, ele dava uns murros no vidro, mano. Eu lembro que tua mãe reclamou uma vez, não foi não? Deve ter reclamado, com certeza. É, seus filhos da puta do vidro, não é de graça não, porra. Não, mas eu lembro uma das tiradas mais, assim, engraçadas, mas do Theo, mas foi quando a dona Norma só chegou pra gente e falou assim, é, menino, você não tem o que fazer não, eu fico só jogando esse negócio aí, você não dá futuro não. Aí o Theo disse assim... A profeta, né, a mãe do Manel? Vamos estudar, não sei o que. Aí o Theo, pra que estudar se o futuro é a morte? É doido, ó, brincando com a vida. Ei, você que vem de outro reino, obedeça quem é de outra raça. Lembro da parada aí do Isaías, o Neto se lembra disso. E toda a vida quando o Isaías tirava um 19 ou um 20, aí todo mundo ficava se empurrando uns aos outros. Aí ficava naquela putaria. Bicho, meu, a do Neto isso aí. Pra pessoa se basear, a mesa do Telos era daquela clássica que sentavam uma pessoa em cada ponto e uns quatro na lateral, né? A mesa de jantar. Aí quando o pessoal tirava o 18, ficava o pessoal próximo, o cara colocava o braço num ângulo de 90 graus, alinhado com o ombro, né? Ficava todo mundo tipo samba ali do Universal, se jogando de um lado pro outro. Isso é porque existia, mas uma espécie de racha na mesa, né? Assim. O mestre dos jogadores, né? Os jogadores tudo furo da vida com o mestre. Ah, ladrão, fica botando. Agora o que eu me lembro de jogos que Isaías era que quando ele chegava, o pessoal vi, esconde as carteiras. Eu lembro, mas de uma vez, no meio de uma campanha, né, e era tudo correndo e tudo, uma comédia. Ah, tava sendo perseguido por uma ruma de Hobgoblin, né, o famoso Hobgoblin. Aí, mas foi que a negada conseguiu fugir. Aí chegou no momento que tinha a famosa, o pai lembra muito bem dessas frases que eu dizia, tem uma bifurcação na frente. É, sim. Puta merda, a bifurcação era foda. Só que nesse dia tinha uma porta no meio, né? E tudo da bifurcação. Na verdade era bifurcação em T. Aí tinha uma porta no meio, né? Aí a negada... Tinha Hobgoblin do outro lado. Aí a negada querendo entrar e os Hobgoblin também querendo passar pro outro lado e ficar naquela putaria. Ninguém sabia qual a estratégia que usava. Eu sei que usava a estratégia dele, né? Quebra a porta com machado, não sei o que. Né? E foi um dia memorável, mas porque assim que ele entrou, mas nas jogadas de surpresa, ele falhou. E o Hobgoblin, mas foi o primeiro a atacar. Miseravelmente, né? O Hobgoblin jogou o dado. Eu joguei o dado pro Hobgoblin, obviamente, né? E o Hobgoblin tirou 20. Aí ele tinha aquela velha história, né? Ah, vamos jogar pra fazer a avaliação de dano crítico, não sei o que. Aí jogava de novo. Aí, vamos jogar pra ver a nega, né? Se o cara acertasse o ataque, aí dava o dano crítico, que era doideira, né? Era um multiplicador de vezes 2, vezes 3 ou até vezes 4 pra algumas armas, né? O dano crítico é do pescoço pra cima, né? Tirasse o 20 e 20, né? Aí, macho, aconteceu justamente isso. Tinha uma regra no D&D que se tirasse 2 20 seguidos, era a chamada morte por dano instantâneo, né? Pois é. Aí foi o que aconteceu, a gente jogou de novo, eu joguei de novo dado e deu outro 20, né? Aí o Rob Gobbler acertou uma flechada mesmo na testa do personagem do Isaías. O Isaías, mas... meu irmão, tem que ir pro Rob Gobbler, não sei o que, né? Que comédia aí. Mas eu me lembro que teve uma vez aí que o Isaías levou 2,20 a morrer. Aí o Felipe, não, vou te jogar mais um 20 aqui pra ver o que é que acontece. Aí o Isaías morreu, né? Aí o mestre, não, vou jogar outro 20 aqui pra ver o que é que acontece. Aí o mestre jogou, tirou um 20 e o Isaías foi pro inferno direto. Eu não sei se foi o Stealth Williams ou foi o Isaías. Um deles dois estava lutando contra um orc. Aí parece que tava equilibrada a luta. Aí o orc cai no chão. Aí o mestre disse assim: não, mano, o único meio de tu não matar o cara é se tu tirar um 1 no D20. Aí lá vai, né? Aí pá, tiramos uma. Puta que pariu. E aí, eu ainda inventava umas paradas assim: ei, tirou um, joga de novo o dado pra ver se tu não acerta a tua própria cabeça, a cabeça desse teu companheiro aí, né? E tudo assim. Eu sei que nessa do Pio, o Theo morreu umas 3 vezes, é, derrubando. Não, porque isso que o mestre disse era verdade. Eu me lembro que tinha várias vezes que era assim: tava jogando eu, Isaías, Luan e Telos, aí o Isaías ia jogar e tirava um Pio. E tirava uma napa da coxa do Luan. Aí os caras ficavam desconfiando. Eu vou matar esse bicho, dá um D20 aí. Os caras, pera aí, mas aparta aí. Não, vou matar ele, não sei o quê. Aí o Isaías pegava o ar e a equipe morria na primeira aventura. Aí quem não se lembra, né? Mas quando o Isaías acertava um dano monstruoso, aí ele dizia: que é isso, sabe? Mas isso aí, Isaías, tirou um dano desse, 30 de dano, tá vendo? É o poder, mano. Não, eu me lembro dele fazer a dança da vitória ali. A dança da vitória, pariu. Agora, uma coisa que eu me lembro, uma clássica do Isaías, foi de uma campanha que a gente tava jogando, e no D&D tem uma pontuação que é de perícias, que é tipo, se você sabe andar a cavalo, né? É, escalar, beleza. E o número de pontos que você coloca nisso é o número da sua inteligência vezes um outro número lá, beleza. Eu sei que... Na verdade, é uma série de atributos, né, e tudo. São vinculados a um teste chamado classe de dificuldade, né, no D&D. Sim. Eu sei que teve uma época lá que o Isaías não errava nada, esse bicho dava mortal, ele era o Homem-Aranha, mano. Ele pulava o muro e caía em pé, dava mortal, andava plantando bananeira. Aí eu sei que o mestre decidiu fazer a CPI das fichas, né? Pra ver o que é que a negada tava botando nas suas fichas. CPI das fichas, isso aí foi boa. Aí eu sei, mano, que a ficha do Isaías era pra ter uns 30 pontos. Esse bicho já ia nos 56, cara. Ei, você que vem de outro reino, obedeça quem é de outra raça. Eu acho que teve... Houve uma confusão, porque assim, o Ladino lá no D&D ele sempre tinha vários pontos a mais, né, do que os outros personagens. Eu me lembro que o Isaías botou a culpa disso aí na educação das escolas públicas. Eu acho que o Isaías se sentiu motivado, né? Ele, ei, um Ladino tá usando isso, será que eu posso usar também? Deve ter pensado assim, deve ter se sentido familiarizado, né, com essas coisas aí. Não, porque um diferencial do Isaías no jogo era isso, porque, vamos dizer, ele sempre jogava com o Ladino, né? É, sim. E ele tinha uma desenvoltura absurda, mano, com essa classe. Ou ele jogava com o famoso meio orc bárbaro, né? Que ele também jogou bárbaro. Mas as histórias do Isaías clássica que eu lembro era justamente essas daí, que era ele jogando com o bárbaro, viu? Ah, do bárbaro foram as melhores, né? Principalmente pelo que tanja o quesito interpretação. Mas era idêntico, até os erros de português o bicho interpretava, mano. Comédia realmente. Este meu tempo, mas eu não sei se vocês lembram, uma vez eu comecei a narrativa. Na verdade, eu estava no meio da narrativa, né, no meio da aventura, e estava dizendo: não, vocês estão no meio de uma. Vocês chegaram de navio e tudo, um canto aí. Vocês estão no meio aí de uma praia aí e tudo, e tem uma caverna na frente, e tem um povo ali na frente da caverna. Aí todo mundo, vamos se esconder nos arbustos que tinha ali perto, né? Uhum. Aí eu tudo escondido nos arbustos. E me corrijam se eu estou errado. Todo mundo fez teste de furtividade e todo mundo passou. Esse era o tempo do Jack Sparrow. hein? Pois é, justamente. Esse era o tempo do Neton o Conker. Os personagens, assim, que de certa forma eu acho que ficaram mais marcados, né? Que foi a campanha que a gente e falou. Ainda tem um agravante, que se tu não disser, eu vou contar. Pode ir aí. Pois é. Todo mundo passando teste de furtividade e teve uma parada lá e tudo, que eu tava fazendo a interpretação dos dois caras conversando aí, tudo ali na frente da caverna. Aí eu sei que numa hora aí eu acho que o Isaías encheu o peito aí, ah, porra. Aí ele decidiu aparecer, não foi? Eu não lembro direito se foi assim, mais ou menos, né, Neto? Me corrija aí se eu estiver errado. Eu me lembro que tinha tipo um matagal e ele foi tentar se esgueirar pelos arbustos. Aí o Felipe, não, Isaías, você está sendo silencioso como um rinoceronte numa loja de cristais. Aí ele lá dentro dos arbustos. Aí eu sei que ele tentava, né, disfarçar assim, né? O pessoal via ele. Aí, Isaías, o pessoal tá te observando assim de longe, com a cara mais besta do mundo. Aí ele andando abaixado. Aí ele meau. Ah, miau. Mas a queria se explicar, né? Por que tava ali, né? E tudo era uma comédia. Aí, não, tô aqui porque eu tô aqui catando alguma coisa aqui que eu perdi, né? Explicando pro inimigo. Era a moça sendo atrapalhões, né? O guarda real, ei, malaco, o que tu tá fazendo na fortaleza aí? Não, é porque caiu com um capacete aqui no chão, né, e tal. Sendo que essa campanha aí, mano, do Neton, Jack Sparrow e... Olha, eu tava lembrado mesmo, não, mas eu lembrei mesmo desse capítulo aí. Essa campanha, mano, ficou consagrada com o Stealth Williams ganhando o título de Homem-Galinha, mano. Ai, Deus. Porque, mano, era uma campanha assim, eu era um bárbaro, o Jack Sparrow era um ladino, eu acho, era um guerreiro, um pirata, né? Na verdade, era um dos personagens que tiveram a maior contraversão, né? Era um monstro pirata. Beleza. Aí o Isaías era outro bárbaro, né, e tal, e tinha alguém que jogava que eu não lembro quem era. Normalmente, toda briga era assim, chegava, vocês entram no local tal, tem três orcs, quando o mestre terminava, dizia três orcs tal, eu corro e me escondo. Aí não sei o que, vocês estão andando pela esquina, vem a guarda real, eu corro e me escondo. Ai, o Theo passou a campanha todinha, cara, só dizendo isso. Eu corro e me escondo, não sei o que. Se der uma brecha, eu tento dar um tiro. Se não, senão eu fico na minha. Eu me lembro do nome. Você tem que explicar a realidade dos fatos que há de mais certo no mundo. Na hora, você tem que jogar, interpretar o personagem direito. É. Não tem por que um arqueiro sair correndo lá pra frente de batalha, não, meu filho. Ele é um jogador de linha de trás. Eu não fugia e nem me escondia. Eu ficava lá atrás, mantia a retaguarda e deixava vocês dois, que são bárbaro bruto, ir lá pra frente. A retaguarda era uma parede, porra. O que é que tem fazendo na retaguarda, mano? Eu ficava só alvejando os inimigos de longe. Você tem que explicar as coisas direito. Uma pessoa. Você tá no combate corpo a corpo. Você tem um personagem com um combate corpo a corpo. Aí não tem por que se esconder, mas quando o personagem é de ranger, que é de distância, você tem que manter a distância. E aí, o que é que tu me diz de um arqueiro que corre na direção oposta do combate? Isso nunca aconteceu. Porra, nunca. Na verdade, para o pessoal aí que não sabe que é corpo a corpo, né? É batalha com armas brancas de curto alcance, né? Como espadas, machados. Não é nada de troca-troca, nem jiu-jitsu. Jiu-jitsu? Troca-troca. É, usando armas brancas, espadas, machados, falcões e outros e etc. Lâminas. Falcões? É aquela arma falcão. É faca. Não, não. É Falcione. Falcão, não é aquele. Acho que é Falcione, é Falcione mesmo, é isso aí. Falcione não é teu irmão, não, mano. Fulera. Ei, você que vem de outro reino, obedeça quem é de outra raça. Conta o lance das interpretações, mas que eram as melhores, diga-se de passagem, né? Ironizando este termo, na verdade, esta frase que eu acabei de dizer. O Theo, acho, eu lembro de uma coisa. Ele sempre dizia, o personagem dele sempre era mascarado, nunca falava com ninguém e sempre tava de mau humor, de certa forma, né? Sempre deixava o campo sexo em branco. O Neto, macho. O Neton, apesar de ser um bárbaro e tudo, era sempre o que soltava mais piadas durante a loucura, né? É porque o Isaías precisava de um cara pra puxar as piadas dele. Aí o cara tinha que fazer esse papel. O Isaías tinha que ter um aparato, deixa eu ver, um aparato intelectual por trás, né? Porque ele tava meio debilitado nessa área. Mas diga-se de passagem, eu acho que foi o personagem que interpretou perfeitamente. Interpretou da real. Não, isso aí, o Isaías, em termos de interpretação, ninguém pode com ele, não. Isso aí eu concordo. Como é que teve Aí tinha o Gugu, mas o Gugu era um paladino. Diga-se de passagem, o paladino é um fazedor de boas obras, né, e tudo. E era o paladino mais maldito e ruim, mas que eu vi na passada. Todo monstro ele queria matar, não queria dar trégua a ninguém, era um paladino altamente impiedoso. Eu torci pro Gugu, hein? Ele queria roubar os outros. Não, e depois que eu falei assim, pessoal, quando vocês entrarem na sala e matarem os monstros, vocês lembram aí de investigar o bolso da negada, pode ser que vocês encontrem algumas coisas. Eu ajudando a negada, aí o Gugu, é pra roubar, então pronto. Eu me lembro que teve uma campanha aí, não sei se foi essa do Gugu. Eu sei que teve uma campanha que era um ladino, o Lulu era um paladino e tinha outro cara também que era um paladino, era um clérigo, que a gente montou uma quadrilha federal, mano. A cidade que a gente chegava, a gente ia fazendo limpa que não tinha pra ninguém, mano. Sei. A lei, o Neton agora, mas me lembrou de uma história incrível, mas que foi o lance. Tinha um mago, mas eu não sei se era o... Nessa época, macho, os Telfilins eram um mago. Um mago e... porque ele tinha 3 de constituição, né? O bicho era só o vem. O mago. A titela, né? A titela. Eu digo qual é o nome desse mago aí, hein? Eu tenho a ficha dele aqui. Então, eu lembro, pois é, a história, macho, era o seguinte, né? O Neton ali era um ladino muito malaca, aí disse assim, vamos fazer o seguinte, vamos vender essa espada aqui pra dizer que é mágica, né? Pois é, aí, essa eu me lembro. Esperava por dinheiro, aí eles... Não é como ele lá querendo vender pro vendedor aí, tu faz a espada brilhar aí, olha aí, ó, brilhando. O nome desse mago aí, corrigindo, é Netrix Vulcan. Que era o meu primo. Não, mas o cara pegava a espada assim e mirava assim no sol, né? Olha, tá brilhando, não sei. O Neto deu a ideia, mostrava a espada e eu rebolava a luz em cima. Fazia a dupla malaca. A gente tem que falar de um detalhe aí que o Theo vai me ajudar, que é o detalhe do famoso Penetra, né? Quem é essa famosa lenda nas nossas mesas de RPG? O Penetra. Foi o primeiro amor da vida do Theo, né? A história aconteceu, tava eu e o Joel, mano. Eu, o Joel e o Neto. Tava aqui na casa, na taverna do poder. Não, se eu não me engano, vocês estavam ainda na Lan House, mano. Pois é, a gente tava aqui na Lan House conversando. Eu vou ali pegar os livros ali pra gente ajeitar algumas coisas, né? A gente tava com os livros lá na... num banquinho ali. Puta merda. Eu me lembrei agora do tempo que eu trabalhava na Lan House e a gente ajeitava a ficha lá, mano. É muito massa, mano. Caralho. Aí ele chegou lá, aí ficou só olhando, ó. Aí eu, quem é esse bicho aí, né? Eu fiquei na minha, né? Não, só ambientar a cena, você imagina o Telos de trás de um birô, né, com computador e tal. Sim. Eu, o Jack Sparrow sentado na frente dele e um maluco, magão, altão do nada, de braço cruzado lá onde de ele. Repente ele apareceu de uma vez e aí tava lá, né? Aí ele, posso dar uma olhadinha no livro aí? Aí o Neto passou pra ele, aí, né? Todo mundo sem entender nada. Aí ele ficou folheando o livro lá e tal. Aí na minha cabeça, ele era amigo do Neto ou do Joel. Aí eu fiquei tranquilo, né? Deve ser conhecido deles, né? Aí ele e a gente conversando e tal. Aí quando menos espera, vocês vão fazer a ficha quando? Aí eu, pai, não sei não. Final de semana aí no sábado. Não, mas sábado que horas? No sábado umas 4 horas, né, e tal. Aí quando foi no sábado, lá está ele, ó. A negada chegando, o Neto, o Joel, o Felipe, aí lá vê ele. Aí eu, mesmo, esse bicho tá... Aí eu cheguei pro Neto, ei, mano, lá vem teu colega ali, ó. Aí ele, que colega? Que bicho ali, mano. Não, eu conheço esse bicho não. Aí eu, Joel. Ei, Joel, tá tudo. Aí vem teu amigo ali. Não, eu conheço esse doido também não. Aí eu, que porra é essa? Como é que esse bicho tá aqui dentro de casa? Ninguém conhece. E o pior é que o... Off, assim, né? Depois eu... Eita, o que é isso? Bateu esse cara, eu nem sabia que ia ser que esse bicho é. Aí, o pior de tudo, achei que esse bicho, ele, todo mundo lembra, ele chegava assim em off pra mim, ei, em off aqui, ó, fora da aventura, viu? Eu vou falar aqui fora da aventura. Fora da aventura. É o seguinte. Ele tinha essa mania de negócio de off. Na verdade, ele que inventou um in-off, porque até então, quando a gente começava, era em jogo direto. Até. Justamente, valendo. E o pior de tudo é que ele chegava e dizia assim, na mesma campanha, só que eu jogo separado deles. Aí eu, como é que pode, mano? Vou mostrar uma campanha pra eles e uma pra ti. Aí eu, tu é doido, né, mano? Aí ele, ah, beleza. Aí continuando o grupo, né, totalmente desnorteado e puta vida lá, e tudo, que não conseguia ficar em off e tudo. Eu sei que o fim do Penetra, ele começou a praticar ler parkour e quebrou o preço. Aí ele está no estado vegetativo, não sei aonde, né, agora. Pois é. E a moral da história é que nunca engane um grupo de jogadores de RPG. Ei, você que vem de outro reino, obedeça quem é de outra raça. Eu não lembro, eu não sei se vocês lembram da campanha que era contra um exército de mortos-vivos controlado por um necromante altamente sem futuro que eu inventei. Pois é, aí neste meio aí... Chegou uma hora lá que vocês entraram num saguão, né, e tudo. Aí eu, ah, não, eu descrevi o saguão, tem uns pilares e tudo, uns corredores pra tudo quanto é lado. Tem uma fonte com uma estátua ali de uma mulher, assim, fazendo tal... Fazendo, numa pose lá de tipo, se estivesse procurando algo e tudo. E é como se estivesse olhando pro horizonte e estivesse procurando alguma coisa no horizonte, tudo com a mão estendida. Aí Isaías, ei, peraí, parece que não tinha entendido que era a estátua, né? Peraí, que eu chego lá perto e vou falar com ela. O que é que você está fazendo aí? E tudo, olhando para toda o lado. Olhada. E ele conversando na barba, né? E o legal que a equipe, tu imagina a cena, o Bárbaro se aproximando da estátua, conversando, e o resto da equipe todo de braço cruzado, rindo. Os caras, o bicho é doido. Pois, nessas horas eu olhava pra cara do Felipe, aí o Felipe olhava pra mim aí, começava a dar uma gargalhada nas horas, mano. Aí eu quase me esguelava de rir nessas horas, mano. Aí o pobre do Isaías olhava assim pra gente, o que foi, toda perreada, na verdade, acho que foi esse dia que houve um ensaio de mancadas dele, né, de certa forma, de interpretação. Ô, ele tava drogado nesse dia aí. Mas pra frente, vocês entraram em outro canto lá e tudo, que aí tinha umas portas que estavam trancadas, né, e tudo, aí o pessoal, ah, vamos tentar abrir aqui de alguma maneira, aí a negada tentando destrancar a porta, o ladinho tentando destrancar a porta, o Bárbaro tentando arrancar a porta com o machado, ninguém conseguia fazer nada. Aí surge um gato preto, né, o gato preto? Vixi, Vareça, do gato preto é foda. Pessoal, esse é o ritmo demais, né, mano, dia. Aí, beleza, começou assim, né, o gato preto passa na sala, aí a negada começa com aquela escutaria de suposição, né, ah, o gato preto não pode cruzar com ele, não sei o quê. Aí só pra poder dar um tchan a mais no jogo, né, aí o gato aí pega e tipo, passa assim a pata três vezes na porta, aí abre a porta que tava trancada, que nem o Bárbaro com seu machado de 3 metros de comprimento, né, conseguiu abrir ali, né? Aí o gato pega ele e a porta pega e fica de novo. Aí todo mundo fica assim, embasbacado, né? Que abre isso? Um gato entrou e a gente não consegue abrir essa porta. Porra é essa, né? Não sei o quê. Aí o Isaías, pá, não sei o quê. Isso aí não existe não. Isso aí tá com negócio de ladroagem. Aí, peraí, que eu vou abrir essa porta. A massa nessa hora aí, ele... Vixe, já sei! Aí na zona desse, a peste aí, o que é? Peraí, agora eu já sei. Aí ele, olha o jeito dele. Eu pego o meu machadinho. Ei, mano, tá um sotaque idêntico, cara. Eu pego o meu machadinho, chego bem pertinho da porta e dou 3 arranhãozinhos. Ô, putaria, aí ele olha pro Felipe, aí o Felipe, que tu deu 3 arranhão. Aí ele não abre não, mas que porra é essa? Aí, olha que porra é essa? Ele tá no gol, é isso aí. Aí ele abre a porra. Engraçado que confusão. Todo mundo gritava, é isso aí, isso é mobral, é. Ah, O pior, macho, é que ele fazia essas coisas, ele fazia assim com naturalidade, macho, com uma certa inocência, né? Assim, não, o massa era isso, é que ele levava na seriedade, mano. É, pois é, justamente isso. Depois que a porta se abriu, não sei, eu não lembro como, alguém conseguiu desativar alguma magia que existia e tudo. Aí a negada se encaminhou, né, pra uma outra porta, né, e tudo. Aí, macho, eu narrando. Ah, vocês chegaram num salão muito grande e tudo. Aí descrevi toda a sala. Aí eu falei, não, aí vocês veem aquele gato lá no final. Ele tá em cima de um alçapão, né. Essa daí é Aí o pessoal pergunta, que diabo é um alçapão, macho? É como se fosse um subterrâneo ou um sótão, né? E o Isaías, sem saber o que diabo é assaltão, né? Deve ser um sapo grande com nome de Al, né? Que porra? Alô, Felipe. Morreu. Felipe. Esse bicho caiu no alçapão, foi... Não, mas isso é só um recurso de interpretação do Felipe, mano, esse bicho. É mesmo. Aí eu não sei se vocês podem me corrigir, mas como foi realmente assim a história, que eu não lembro muito não, mas eu lembro basicamente disso. Eu sei, mano, que o Zé começou a gritar, a gente concentrado, às vezes, vixe, mano, como é que pode, não sei o quê. A gente estranho, porque o Zé estava horrorizado, né, e tal. O que foi, Zé? Tu não viu, não, mano, o que ele disse, hein? Sim, mano, o quê? O gato tá flutuando em cima do alçapão, mano. É mesmo, ó. É o gato mesmo, flutuando, cara. Eu tinha esquecido dessa, ó. Aí, não, mãe, agora o gato tá flutuando. Ele é o demônio, mano. A gente tinha que resgatar uma princesa. Pra variar. Eu me lembro que, eu acho que foi eu, o Neto, que chegamos primeiro na porta. Aí o orc que tinha sequestrado a princesa, tinha segurado ela, né, pelo pescoço e botou a faca assim no pescoço dela. Puta merda, eu me lembro dessa daí também, ó. Caralho. Aí a gente ficou na porta, né, tentando negociar com o cara, não sei o quê. Foi uma das melhores também, realmente. Essa aí, a gargalhada foi do mal também, ó. O Theolus chegou na hora, aí ficou apontando a flecha de trás da gente, né? Apontando a flecha pro orc. Aí o Isaías não tinha chegado ainda. Quando o Isaías chegou, meteu só a cabecinha assim na porta, aí ele viu, né, a cena. Aí a gente vai lá, Theolus, é tua chance. Aí quando o Isaías chega, aí ele, Felipe, puxa o meu machadinho. Aí, uau! Aí sai atropelando todo mundo. Brá, brá, brá, brá. Sei que na hora quando ele foi atacar o orc, vai lá, Isaías. Esse bicho fica um piu. Aí, puta merda, Isaías. Aí o orc mata a princesa, é mó putaria. Que porra é essa, Isaías? A gente aqui na maior expectativa pra salvar a menina. Tu, eu vai matar, e a menina morre, bastou. Pior, acho que era nesses momentos que a campanha tinha que tomar uns rumos totalmente absurdos. O pior, mano, que eu acho que o final dessa campanha aí é que a gente amarra o Isaías e leva ele como culpado do crime, né? Uma parada dessa. Entrega ele lá pro rei, ó, foi esse bichão aí que matou a princesa, a gente só conseguiu capturar ele e tá aí. Agora eu me lembro que teve uma campanha, mano, que foi estilo um morto muito louco. Não sei se vocês se lembram que o Isaías morreu e a gente tinha que levar o corpo dele pro clérigo ressuscitar. Uma putaria dessa. A negada fazia um monte de chame, arrastava ele pelos pés, usava de escudo. E era cheio de putaria. A gente chegava, Felipe, tem um declínio pra baixo, muito escuro. Vocês não conseguem ver o que é que tem lá embaixo? Não, joga o Isaías aí. 3 metros. O cara usava o Isaías de skate, né? Nas ladeiras. Ele chegou lá, o cara não sabia mais onde é que tava a perna, braço, cara, né? Mas o olho dele tava no umbigo, era mal com ele. Eu sei que quando ele foi reconstituído, ele ficou com o visual Michael Jackson ali. Hasta la vista, baby.